acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sou especialista em fazer hits. Daniel do Carimbó da Sorte e Daniel Lanches, sempre no oferecimento do CD do Mauricinho Malcriado. E fumo baseado. Tu faz o caqueado. E fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Aqui, Mauricinho Malcriado. Ai, and bom. Treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá tocando. Te ver contente, não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no. Você socando, dando, dando, dando. Socando na tua jega, socando que nem martelo. Você socando, dando, dando, dando. Socando na tua jega, socando que nem martelo. Mauricinho Malcriado Raivos, fazendo de sua festa uma verdadeira emoção. Sander. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piso da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no ponto. Pra sentar no ponto. Pra sentar no ponto. Vai, toma, só dos pães, vai, toma. Vai, toma, só dos pães, vai, toma. Vai, toma, só dos pães, tô possuído agora. Atenção, DJ Beth. Mauricinho Malcriado Raivoso. DJ Lohan, meu irmão. Vai, toma só dos pães, vai, toma. Vai, toma, só dos pães, vai, toma. Vai, toma, só dos pães, tô possuído agora. Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no grupo. Ô louco, a novinha de shortinho. Olha o

PA Produções. Platinado Produções. Pra cada esquema, só um pedacinho. Eu nunca